A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente pode dizer que uma das maiores instituições lá dos anos 80... Aquela que nos fazia acreditar que estávamos na Terra não apenas para procriarmos como cães vira-latas, e sim para não desgrudar um só instante os nossos olhos míopes e remelentos da radioativa tela de TV. Fala daquelas séries de televisão, lembra, Walter? Cara, eu gostava de muitas delas, gostava do Esquadrão Classe A com BA, exatamente. Gostava do Ultraman, que apanhava e só no por que não matava, não mandava um raio logo no começo? Toda a família Ultra Seven. É, legal, era, né? Muito bom. Super Americano, aquele pangaré que... Super Vic. O Primo Cruzado. Era texano ótimo. Transformado em mineiro, e nós acreditávamos, né? Que os americanos tinham um mineiro por lá. Uma maluquice sem precedentes. Mas, Walter, não vai me dizer que ali no começo dos anos 80, assistindo a TV Record, que naquela época pertencia também ao Silvio Santos, ele tinha metade do canal, lembra? Cara, pode crer, o programa do Silvio Santos passava simultaneamente no SBT e na Record. Hoje em dia isso é impossível. Ah, sem falar que tinha o Diário do Presidente Figueiredo também. Mas vem me dizer que você não ficava ali esperando como um detento espera uma visita íntima o começo dessa música que indicava o prelúdio de uma das maiores séries dos nossos tempos. Os nossos olhinhos pueris ficavam ali esperando para começar esse tema. Mano, é que é o Chips. Adorava isso. Cara, eu era maluco por essa série, o Chips. Assim que acabava, eu pegava a minha Caloi Berlineta Dobramatic. Você teve a segunda geração das Berlinetas, que é as dobradas. Ah, mas não, mas acho que eu tive a primeira também, com chifre, o guidon parecia um chifre de bode. Bode montês. Ficava igual um retardado na rua, saca? Fingindo que tava pegando bandido. Fazendo... Ele é coisa só pegando 3 e 4. Aí, o outro amigo meu, eu era John Baker, ele era Pontierello. A gente fingia que um carro explodia, né? Não era sempre assim, um carro sempre explodia. Impressionante. Aí você ia salvar e... Qualquer ralada no muro explodia um Maverick. É verdade. A série Chips, que significava California Highway Patrol, ou Polícia Rodoviária da Califórnia, reinou absoluta lá na década de 80 e foi transmitida pela TV Record e também pela TV Bandeirantes. Já na década de 90, ela foi exibida também pela TV Manchete, a extinta TV Manchete. E já nos anos 00, o Chip chegou a ser transmitido, mas sem nenhum glamour, no canal a cabo da TCM. TV Manchete, tá falando, a família Block me proporcionou tanta sacanagem. O que passava de sacanagem nas madrugadas da Manchete, e eu ali criança... Bastidores do Carnaval. Bastidores do Carnaval. Minha avó cansava de fazer gemada, porque achava que eu tava fraquinho. Mas não era, foi por conta da TV Manchete que me deixou daquele jeito. Voltando ao Chips, era sempre a história de John Baker, representado por Larry Wilcox. Engraçado como a gente sabia de cor o nome do personagem. Sim. E do ator, né? Claro. Que na abertura eles falavam. Larry Wilcox, que na verdade não foi até o final da série. O outro era Frank Pontierello, representado pelo porto-riquenho, com a cara de mexicano, o Eric Strada. Nossa, hoje esse cara tá gigante, tá com uma cara do tamanho da lua. Os dois policiais rodoviários da Califórnia, que em suas motos Na época a gente achava que eram Harley Davidsons, né? Que eram as únicas motos bacanas americanas que a gente imaginava, mas na verdade não eram. Elas eram duas Kawasaki. Eles viviam aquela rotina de repleta de perigos improváveis, prendendo aqueles fora da lei das avenidas, salvando pessoas e azarando a mulherada, né, cara? Impressionante, eles eram os bonitões, sempre se davam bem. A gente não encontra policiais rodoviários com a lata boa, assim. Não, mas naquela época, tudo tinha mulheres de peitos pra fora, andando de patins. Os bumbuns empinados. Sim, da Califórnia. Com certeza, tinha que ter, senão não fazia sucesso. Será que foi esse o motivo que o Larry Wilcox abandonou a série? Tinha medo das garotas? Cara, corria o boato que ele não era muito chegado na fruta. John Baker, ele peidou na farofa e saiu porque Ponchielello, né, no início da série, era um Zé Ruela, né, de primeira instância. Bem aquele latino oprimido, exatamente, né? Exatamente. Secundário, como isso, é até hoje. É, sideshow total. Mas aí ele foi, né, começando a ficar malandro. Latin Lover. Ela é, exatamente. O público foi se afeiçoando ao personagem, principalmente a mulherada, né? Naquela altura, toda mulher queria ter um filho com o Ponchielello. Aí ele já ficou meio assim, pô, o John Baker é o gostosão da praia e tal, ganha mais do que eu. Isso tá errado, eu faço mais sucesso. Tiveram que dar um aumento pra ele. John Baker ficou magoado. Ah, que triste. Com o poder de se espalhar como varíola, Chips explodiu pelo mundo e claro que aqui no Brasil não poderia ser diferente, né? Arrecadou não só com anunciantes, desde aquela época já se fazia isso. Alguns que eu me lembro era Maionese Hellmann's, né? Era. E tinha também aquela empresa de tratamento para ferrugem de carro, a Zibart. Zibart ou ferrugem? Quem assistia lembra disso. Para não enferrujar as suas motos. E abrir a sua Brasília. Mas também, como sempre, né? Os produtos para crianças, né? Os famosos brinquedos, aqueles álbuns de figurinhas, aquelas fantasias, né? A gente vivia querendo ter um capacete igual, camisetas. Era tanta traquitana, né, cara, que limpavam os bolsos dos nossos coitados pais. Eles acabavam com o seu 13º. Acabava, cara. Aquilo arrancava o dinheiro dos pais da gente como um Ford Del Rey desgovernado. Eu tive várias paradas dos Chips, capacete, revólver, é mesmo, cinturão, cinta-liga, tipo de tudo. Você não acredita que eu ganhei uma algema de verdade de um tio meu que trabalhava na polícia e escreveu por fora no pacote que era do Chips. E eu tinha uma algema de verdade. Mas você prendia seus amigos? Claro. Depois eu prendi algumas garotas também. Muito depois, né? Que você só chegou a botar os seus olhos numa mulher nua ali nos 30 anos. O que eu mais gostava daquelas traquitanas todas era a moto da Glaslit. A moto da Glaslit. Venham comigo a uma sensacional corrida de moto Chips Glaslit. Viu com a moto Chips Aflição? Eu com a Honda CB400 a pilha. E eu com a Super Sport, também a pilha. E largaram! Essas motos têm peças cromadas como as de verdade e como correm. Vejam só a sirene da Chips. Incrível, vai! Excesso de velocidade. Eu vivo com a moto Chips. Comprando uma moto Glaslit, você fica sócio do Clube Chips. Basta preencher o cupom na embalagem. O que você está esperando? Cara, e o cupom que vinha na caixa, você recortava e achava que já tava na California Highway Patrol? Mas aquela carteirinha era um atestado de estupidez. Sou idiota, deveria estar escrito na carteirinha. Sabe que depois de tudo isso, já agora nos anos, acho que nos anos 00, na verdade no final dos anos 90, fez um longa-metragem da série, com o qual o Ponchielello, bem mais gordo, como você já citou, inclusive, sim, tentava ali ficar amigo novamente do John Baker e tal, mas era a mesma melosidade.